Reconhecer, agradecer e fazer. Os milagres, que nós conhecemos como fatos desconectos da realidade e contrários às leis da natureza, não existem. A vida é um milagre e cabe a nós percebermos tudo o que acontece para que surja, se mantenha e produza. A oportunidade de reencarnar é uma dádiva. Receber um corpo e irmãos que nos acolham é um ato de amor do Criador. Olhar para trás e ver os anos vividos é significativo para que o sentimento de gratidão floresça com força. Não significa ver o mundo de olhos cor-de-rosa, mas reconhecer que mesmo as experiências duras que nos marcaram trazem um ensinamento muito importante. Cabe ao aluno aprender. Tampouco devemos esquecer aqueles que passam por situações mais exigentes e que ainda não compreendem o significado. Além de aprendermos com a dor alheia, temos a chance de exercitarmos a caridade, que ainda encontra-se em estado primitivo em nós. Nada acontece por acaso. Por algum motivo, as nossas vidas se cruzam. Cada ano que comemoramos é como a prorrogação do nosso contrato de trabalho. Sim, trabalho, porque gerenciar a nossa vida dá trabalho. Alterar os rumos dos processos internos requer trabalho. Atingir os objetivos que nos propusemos precisa de trabalho. Não precisamos esperar pelo dia do aniversário para fazer as reflexões e celebrar a vida. Essa postura deve ser diária. A cada nascer do sol, que carrega o novo e a oportunidade de deixar a luz entrar, dissipando assim as sombras e desvendando o desconhecido que habita em nós. É o autoconhecimento que gera reconhecimento e gratidão. Paz e tranquilidade para prosseguir. E o amor em todas as suas formas para nos guiar. Que Deus nos ilumine a todos. E que assim seja.